Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Somente os verdadeiros reinam. Vários inimigos rindo de você. Meu irmão, não acabou não. Papá de bico, caça o zóio quando eu choro. Agora, todos que escutem, prestem muita atenção. Isso não é pra vocês. Eu permito que vocês saiam. Bora. Bora. Bora. Louco até o teto. Louco até o teto. Eu boto pra fuder no... Toca discos. Aumente o som. Falo sério. Ligado, você tem o dó. Pare! Preciso muito mais pra me fazer recuar.